5728 da web, táxi via Alfa, reporta antes, táxi aí, Juliette. Consegue via Alfa, reporta antes, Juliette, 5728. Uno 260, pronto, copy, 350. Pronto. Uno 260, Salvador, Recife, autorizado nível 350, Upper Whisky 58 a rota. Decolada 10, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, transição, Caju. 5041 no transponder, o controle no 20.8, gol no 260. Assente, autorizado 350, Recife via Upper Whisky 58, decola, perfil Puca, transição Caju, com curva esquerda. O transponder 5041, o controle será em 19.8, confirma? Negativo, controle em 120.8. 208. Correto, reposto quando pronto, o gol no 260. Zulu, decolada 07, controle 120, decimal 8. 08, amigo, obrigado, até a volta. E bom dia, do Papatango Lima, aqui o Zulu, decolando a sua escuta. Lima Kilo Zulu, contato radar, Sublimateu 090 na Conde. Vindo na Conde, Zulu. Solo Salvador Azul 4207. 4207, Santos Dumont, informação em curso é a Lima. O Azul 4207, pronto, cópia 340. Tá pronto, 4207. 7 segundinhos eu pago cópia. Você escuta, obrigado. 5728 da web, ingressa Juliette 09 ao portão. Juliette 09, web 5728, obrigado. O Azul 4207, agora sim, pronto, cópia. Pronto. Azul 4207, Santos Dumont, autorizado nível 340. Decola down 10, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda, voa posição Bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 10. 5042, não transponde, o controle, opera em 120, décima 8, Azul 4207. Solando. Decola direita da Elveda, direto bridge. Aciona 5042, 1208 ao controle. Em bridge intercepta a rota Upper Zulu 10, o 4207 da Azul. Upper Zulu 1 dela é a rota. Correto, 01 é o portão, reporte pronto. Chama nessa. 738, continue your approach, waiting for landing clearance. Wind 100 degrees, 10 knots. Standing by, landing clearance, call 173. Autorizado o cruzamento, táxi via Quebec, Mike na Lima, chama solo em 121, decimal 9. Confirmando. Puxa sonar. 260, portão 8. Nova Marker. 1738, you're clear to land on runway 10, wind 130 degrees, 10 knots. 1738. Clear to land on runway 10, go 1738. 01. Olimpo 01, Galeão 200, pronto, cópia. Olimpo 01, Salvador Galeão, 200 nível, decolagem da 10, primeira curva direita, descida saída da Euleda, pós Leda, voa Ilhéus, onde intercepta a rota Golf 677 até Vitória, após conforme o plano. 5020 no transponder, o controle no 20-18, o Olimpo 01. Salvador, go 1738. 1738, confirm. Yes, can you increase the brightness of Papi, please? Level 5, the Papi 1738. Thank you. Gente, aponte pro táxi. Afirmativo, tá visual cogindo. Mantém a posição, Juliette Tango Zulu. Vai manter então, Zulu. O voo 260 já iniciou? Vai. Voo 260 na escuta. Sigo 260. Certo, eu tenho um traço pequeno porte, já iniciou? Iniciando. Tem condições de aguardar apenas um Charlie 410 passar a cauda? Posso. Grato, após o Charlie 410 está livre, continuar o pushback 1260, muito grato. Vai manter a posição 260 e depois consegue. Juliette Tango Zulu está livre até o PA3, a cozinha ingressando no PA3, agilizando. Pode agilizar. Right, ground clearance, frequency 121.9. Okay, by cake by a right, ground 121.9, call 1738. Thank you. Salvador Ground, 1738. 1738, proceed via Alpha onto Juliet, report before, please. Go 1738. Via Alpha, report for Juliet. 1738. Hey, sir. Temos o Zulu na escuta do solo, já no PA3. Só 260, fornecida táxi CLB. Mundo 33, autonomia de 3 horas e 10, apenas sábado. Lula 260, táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chama 886, altímetro 10, 16, bom voo. 016, Pátio Índia. Afirmo, Pátio Índia, para o ponto de espera da 10. Passou 4207, 01, está pronto para o push na escuta. 7, mantendo a minha escuta, aguarde 4207 da Azul. Certo. Bravo, que Luiz, que novamente. Na presença do controle de uma rotatória? Direto rotatória, reporte visual com 17. Company, by to Juliet to stand 05. Go 1738. 1738. After the Boeing 737 of the same company via Juliet 2105. Via Juliet 05, but 73. Azul 4207, o solo voltando. 4207. Temos um Boeing da Gol passando a cauda. Coordenação equipe de solo após o mesmo liberar. Tá livre, 101, report taxi. Após o gol, chamará no táxi 4207. Voo 260, está autorizado a linha e decolar pista 10, vento 100 graus, 09 mais. A linha decola 1260. Decola 2. Delta. Confirme a última aeronave que chamou a torre. Voa 260, no 260, decolado aos 21, controle 120, décima 8. 08. Controle, gol no 260, bom dia. No 260, bom dia. Submarquia 350 na Pucaracaju. Pucaracaju, 350. 4 horas de autonomia, alternando Campinas para o táxi, o azul 4207. Via Índia até o ponto esperadão no 0, quando pronto chama a torre 186, o altímetro 10, 16, 4207 da azul. 10 no 6, via Índia 186, bom dia, bom final de semana. Igualmente. No repórter na Taxi Hotel, o altímetro 1016. É de pouso. 1456, irmão. Grato. Quatro 207, ali mantém piso no zero. Chame torre na noite, décima meia. Quatro 207 da azul, autorizado decolagem por cima 021 20 graus 099, carga no 016. 4207, meu decolagem, estamos no 0. Controle Salvador, Condor 25. Condor 25, contato radar, identifique, chegada é a BONF, desça para 4.000 pés, 1.016 o ajuste. 4.000 na BONF, 1.016, Condor 25. 21120 graus 9 mais, reporta na curta da 17, na curta final da 17. solo Salvador, na escuta do Web 722. 01 está livre o cruzamento, pista número 028, prossegue via Delta e Alfa, reporte Antio Taxi 6 Juliette. Livre o cruzamento, pista 028. Confirme o tráfego de, que chamou anteriormente? Foi o Web 5728, senhor. Só para informação, qual seria a saída prevista para quem? Recife. Para Recife? Afirmo. Confirme sua rota, por gentileza. Recife. Não, a rota, rota. Desculpa. E a Apple, foi. Recife da saída Puca. Puca, perfeito. Obrigado. Mike, cuidado, tá na escuta para a cópia. Azul 4207, contato radar, Sobol 340, saída da Eleda Bridge. Da Eleda CCT Bridge. Gol no 260, chame Recife em 2685. 2685 no 260. Quem no tráfego chamou o solo? Gente, o Gileta Mislu, 30 segundos eu pago cópia. Olhei pro 01, ingressa via Juliette, contorno pátio 1, na Índia, retorna a frequência 2806, altímetro 1016, Olimpo 01. Juliette, pátio 1, na Índia, 2786, centro do ajuste do 06, Olimpo 01. Sim, velocidade de cada? 250. Ok, preciso que mantenha 250 até pelo, tem quanto faz? Afirmo. Cuidado na escuta para cópia. Michael Delta, voo local, Salvador, Salvador, mil pés, decolagem da 17, primeira curva esquerda, corredor forte até 10 milhas. Na escuta do controle que opera em 120 decimal 8 e aciona 0125 no transponder Mike Eco Delta. Pátio 4, confirme o POB. Pátio 4 a bordo, pátio 4 já acionado, chama a torre para o táxi 108612 a Mike Eco Delta. Tango Zulu, pronto, cópia. Julia, Tango Zulu, Salvador, vitória da conquista, uma centena, nível autorizado é 100, decolada 10, primeira curva direita, perfil da saída arbor após direto, vitória da conquista. 5025 no transponder, o controle no 20, décima 8, Juliette, Tango Zulu. Cima Tango, um minutinho, por gentileza. Ciente, autorizado, pouso pista 97, vento 090 graus, 1 mais. Bravo que o uísque. Correto, pátio 3, reporte pro táxi, em Julieta Zulu. O Julieta Zulu, um solo voltando? Controlando pelo B04. 7, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera chama 2806, o altímetro 1016, Julia Tango Zulu. Alfa, ponto de espera. Olhe, Salvador, bom dia. 3198, cliente da Mike. 3198, bom dia. Identifique, chegada Mari, desça ao 060. Dona Mari, 060, 3198. Quatro zero, reduz agora para 229. Velocidade 220, 4060. Dá 3198, número 3, reduz para 259. Negativo, vai reduzir para 150 nós, da 310. Destino zero. Hotel Lima Tango confirmando seu destino. Gente, Serra India Charlie X-Ray. Um no meu pai, o Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, 510, Salvador 37, vento 110 graus, 09 mais. Decolagem por conta e risco do comandante. Controle 120, décima 8 após decolagem. 108. Ah, está falando com o Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango mantém a frequência da torre. Ah, mantém a torre, Hotel Lima Tango. Confirmando o tempo de voo do Hotel Lima Tango? 10 minutos até o 35. Ciente. Bravo que Whisky, táxi via pista até o pátio 4, ao estacionar a frequência livre. Seu solo é os 33. Matango, aciona 0143, dá presente pro outro farol de Itapuã. Dá presente pra cá, tá autorizado, vai direto pro edifício. Gente, então autorizado, sem ter frio com este aproximação da 1-0, confirma? Vou cruzar 1-0, e depois você vai direto pro edifício. Gente, autorizado cruzamento do eixo de aproximação da 1-0, de imediato, aciona 0143, o Hotel Matango. Já está alocado 0143. Cudelta. O Mike Cudelta da ponta do táxi. Te autorizado o táxi até o ponto de espera da táxi Oscar. Lima ativo pátio 4, confirma radial ideal de saída. O corredor. Prossiga, Lima Tango. Agora na vertical do Red na rádio, aí tem faz a pouso no frente centro. Ok, pode falar para pouso. Qual o POB? Único por enquanto. Ok. Prossegui na descida, o Condor 25 tá passando pelo. Desça para 2000 pés, 2016, livre LS, Condor 25. Informe na final baixada travada. Livre LS vai chamar na final baixada travada. Vitor Bravo Whisky, pronto, cópia. Vitor Bravo Whisky, Salvador Cipó, 055 é o nível. Decolagem 17, primeira curva à direita. Corredor Axé, restrito 1000 pés. No corredor Axé até o farol da Barra, o liberação do controle Salvador. Aciona 5031 no transponder, o controle 120.8. Olimpo 01, decolado aos 35, controle 120.8. 1208, um bom serviço, até a volta. 3060,